Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 7 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 11 de julho de 2018. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Neste episódio, o tema é fake news. Eu sou Ricardo Mucilo. Estão aqui comigo os professores Guilherme Goulart, professor do curso de Direito, Luiz Lentes, professor do curso de Administração e Comércio Exterior, Lucas Greff, professor do curso de Administração, Celso Conceição, professor do curso de Direito. Eu gostaria também de lembrar que você que escuta o programa pode encaminhar e-mails sobre o podcast, inclusive com sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar a mensagem para talks@sezuca.edu.br. Talks se escreve T-A-L-K-S. Boatos e mentiras sempre existiram na história da humanidade. No entanto, com a revolução dos meios de comunicação, as chamadas fake news ou falsas notícias ganharam um combustível extra. Quem tem acesso à internet e às redes sociais provavelmente já se deparou com notícias falsas, tais como: o inverno de 2018 terá um frio de menos 17 graus no sul do país. Pablo Vittar receberá 5 milhões da Lei Rouanet. Receita caseira pode proteger contra a febre amarela. Vacina contra sarampo pode matar. Antônio Fagundes briga em posto de gasolina no Rio. Mick Jagger, vocalista da banda Rolling Stones, morre em acidente de trânsito aos 71 anos. E a minha favorita é: Brasil vendeu a Copa da Rússia para ser hexa em 2022. Essa, sempre que tem um período de Copa, acaba aparecendo, né? Os fabricantes de fake news têm à disposição um exército de usuários da internet sempre prontos para disseminar o conteúdo falso aos seguidores. Sem questioná-lo, nem checar a veracidade das fontes, muitas vezes alguns usuários desavisados acabam propagando as notícias falsas. Em alguns casos ainda, as pessoas acabam tomando decisões baseadas nas notícias falsas, colocando em risco a sua vida e a dos outros. Então, o tema fake news, ele é muito atual, é algo que está muito presente na nossa vida, e a gente gostaria, então, hoje, de iniciar essa conversa sobre isso. Professor Guilherme Goulart, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Bem, então, muito obrigado pelo convite, né? Dessa vez, eu participando aqui do outro lado, já participei dos outros episódios como... conduzindo a conversa, e agora estou do outro lado aqui falando sobre o tema. E eu queria destacar alguns aspectos aqui relacionados com a internet, porque, como o professor Ricardo comentou, as notícias falsas e o termo mais utilizado, mais adequado, que eu entendo, a desinformação, ela sempre existiu. Você vai encontrar na Bíblia referências a isso, e na Roma Antiga com pichadores escrevendo mentiras, né, sobre os atores políticos da época, e isso, a questão da mentira, a humanidade sempre lidou com a mentira. A novidade aqui é como a internet entra nessa dinâmica, né? E a própria internet, quando ela nasceu de verdade, assim, lá em meados da década de 90, ela era para ser uma rede completamente livre, completamente aberta, né? Nós tínhamos aquele ideal, e os founding fathers da internet pensavam: agora com a internet nós vamos ter o discurso livre, todo mundo vai poder ter a liberdade de expressão mais ampla possível, né? A democracia vai se ampliar, nós vamos descentralizar os meios de comunicação. Só que isso não aconteceu. Aquele ideal de que nós teríamos sempre informação de altíssima qualidade não se concretizou. O que acabou acontecendo é que a internet se tornou uma lente de aumento, tanto para coisas muito boas da humanidade quanto para coisas muito ruins. Eu posso, por meio da internet, fazer uma campanha para recolher dinheiro para ajudar uma criança com câncer, como eu posso disparar uma série de notícias que vão arruinar com a reputação de uma pessoa, né? Nesse sentido, essa questão de liberdade, essa questão de transparência que se iniciou, que se tinha no início da internet, ela foi meio que apreendida pelas grandes corporações. Hoje nós, grande parte dos serviços que a gente utiliza são concentrados em oligopólios, em 5, 6 empresas, né? Você tem ali Facebook, que é dono do WhatsApp, você tem o Google, que é dono do Android, que é dono do Waze, né? que é o dono do Google, que é a maior plataforma de busca na internet, que é dona do Gmail, que é o e-mail mais utilizado. E essa concentração, esses monopólios, essa situação de empresas, poucas empresas dominando todo um mercado de comunicação, minou esses ideais iniciais. Porque no Facebook, por exemplo, o que nós vemos, o que nos é mostrado, não é completamente tudo que os nossos amigos postam. Você tem ali por trás um algoritmo, um software, que planeja o que vai ser mostrado com base nos seus interesses, nos seus gostos e nos seus relacionamentos. E aí é um grande problema, e o grande papel das redes sociais no assunto fake news é justamente esse. Nós não sabemos exatamente como eles manipulam o discurso dentro dessas redes e nós ficamos à mercê de algo que aparentemente é aberto, livre, democrático, quando na verdade é um problema de governança desses algoritmos. Nós não sabemos como eles se comportam, como eles funcionam e por que que aquelas coisas estão sendo mostradas. É importante dizer que há uma série de interesses por trás dessas redes sociais. Então, de repente, o debate de fake news começa a entrar também no debate em como o direito ou como a sociedade vai controlar esses algoritmos que nos mostram essas coisas. As empresas, as redes sociais são grandes empresas de publicidade, ou seja, têm os seus interesses em vender coisas para a gente e apreendem o maior número de dados possíveis, né? E nessa dinâmica toda aparece também a ideia de bolhas. Era um livro bastante famoso do Eli Pariser que se chama Filter Bubble, em que ele defende essa ideia que na internet nós ficamos dentro de bolhas. Nós vamos ao... Quando a gente seleciona as pessoas que a gente segue, quando a gente se enquadra em certas comunidades virtuais, nós nos fechamos dentro de algumas bolhas que acabam sempre confirmando o pensamento dominante dentro daquelas bolhas, fazendo ou criando ou acentuando a ideia de um viés de confirmação. Ou seja, tudo o que nós acreditamos e que vemos dentro daquela bolha, nós achamos que é o discurso mais adequado, mais dominante e tal. E isso contribui muito para a ideia de fake news, porque as pessoas acabaram, e por incrível que pareça, esse é um grande paradoxo da internet, no meu sentir, assim, é que vai se perdendo a diversidade de conteúdo que nós sempre tivemos. É um paradoxo, porque a internet te dá a possibilidade de ter acesso ao maior número de conteúdo, mas o que acontece, no mais das vezes, é que nós nos fechamos dentro de bolhas que contribuem justamente o contrário, que é nós nos fechar nesse conteúdo. E aí, além dessas bolhas meio que ideológicas que existem, nós temos também recentemente aparecendo as chamadas bolhas de ódio. Se as pessoas antes se concentravam em bolhas, né, ou de esquerda, ou de direita, ou do grupo X ou do grupo Y, agora você tem bolhas de pessoas que passam a usar aquelas bolhas ali para projetar ódio contra atores específicos, né? As fake news, elas caíram como uma luva, né, nessa questão. Contribuem totalmente, porque se você já está interessado em causar, voluntariamente em causar mal para alguém e você consegue reunir dentro da sua bolha pessoas ávidas, né, aquela coisa meio medieval que você tinha, você pegava as pessoas, colocava num poste, batia nelas, ou decapitava, ou destruía o criminoso, né, e as pessoas iam lá e olhavam aquilo. Hoje é meio que um retorno disso, porque não é raro você ver nas redes sociais pessoas querendo que seus adversários políticos e ideológicos morram, sejam destruídos, sejam, né. E o anonimato também da internet às vezes também facilita essa... Sem dúvida. Essa manifestação do ódio, né? Porque é um efeito da tela que nós chamamos, né? Quando nós aqui, vocês estão nos ouvindo, mas nós estamos aqui frente a frente, nós dificilmente diremos tudo o que diríamos se estivéssemos na frente de uma tela, sem ver a reação das pessoas, sem ver o outro. Quando as pessoas se acostumam a projetar os seus discursos olhando apenas para uma tela, sem perceber que há milhares ou até milhões de pessoas que podem ser atingidas por aquele discurso, o que acaba acontecendo é que você tem um incentivo para você perder um pouco os seus filtros. Então, o anonimato contribui negativamente na questão das fake news, porque encoraja muitas pessoas que querem prejudicar o próximo, porque elas sabem que é muito difícil você chegar na origem de uma fake news, principalmente se ela vem dentro de certas redes sociais como o WhatsApp, que é o grande problema do Brasil. O Brasil se destaca em relação a outros lugares do mundo, porque nós nos comunicamos muito pelo WhatsApp e nós utilizamos muito o WhatsApp para se informar. E o WhatsApp, como uma rede fechada, que não tem os mesmos mecanismos de controle que nós temos no Facebook, por exemplo, é praticamente impossível você saber de onde se iniciou um discurso de desinformação que nasce dentro dessa rede, né? E para finalizar essa minha primeira intervenção, depois a gente retorna, as redes sociais também elas são um componente psicológico aí, principalmente o Facebook, o Twitter, o Instagram. Você tem estudos por trás dessas redes que fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo dentro delas, porque quanto mais tempo as pessoas passarem ali, mais tempo você vai ver publicidade e mais você vai comprar e alimenta, né? Elas ganham por meio da venda de publicidade. E esse potencial, né, que as pessoas tendem às vezes ficar horas girando aquele feed que nunca se repete, você fica vendo coisas novas, você tem processos psicológicos e mentais que são alimentados nessa questão, mas ao mesmo tempo tem um potencial também que é o efeito caça-níquel, né? Caça-níquel você puxa ele e puxa, às vezes pessoas com Disney, cassinos jogando aquilo. O efeito caça-níquel dentro dessas grandes redes sociais é a ideia de você ter a falta de reflexão, né? Essas redes elas não contribuem muito para o pensamento e para a discussão. É o efeito bolha mais o efeito caça-níquel que faz com que as pessoas pensem menos do que pensariam se recebessem aquele material por outros meios, né? Professor Luiz Lentes, bom, o que o senhor tem para trazer para nós sobre esse assunto? Pois é, eu ia falar boa tarde, boa noite, não sei que horas o pessoal vai estar nos escutando. Ah, bom, né? Boa tarde, então. Pode ser os três, boa tarde. Pode ser, né? Boa tarde, boa noite, então, bom dia. Bom, eu queria agradecer aos professores, especialmente o professor Ricardo, por ter convidado, né? E eu confesso que eu queria dar uma ideia um pouco de como é que a fake news ela interfere na sociedade, né? Como é que esse fenômeno da fake news ele vai, de uma certa forma, ter o que dizer sobre a sociedade ou, né, de que forma isso interfere na organização social, né? Então, eu queria partir de um pressuposto, que é o das ciências sociais, né, especialmente da sociologia, que vai tentar mostrar como é que se dá a organização social, né? Então, a gente tem várias teorias que falam sobre, desde o funcionalismo, estruturalismo e assim por diante, são visões de como é que se dá, né, a organização da sociedade. Eu queria tentar fazer um recorte para ficar bem didático assim, para a gente, no debate e para o pessoal que está nos ouvindo, e quero trazer um pouco da ideia de um sociólogo, filósofo alemão, né, o Habermas, né, o professor Habermas, hoje com 89 anos, ele traz uma ideia e uma teoria muito interessante para a gente aqui discutir, né? Por exemplo, como é que a partir da visão pós-estruturalista a gente fala sobre organização social? O que que organiza a sociedade? Como é que ela se comporta? Então, Habermas, por exemplo, ele vai dizer que a linguagem é que vai dar um sentido e organizar a sociedade, as interações sociais. Então, um pressuposto muito interessante, por quê? Porque a linguagem pressupõe uma interação entre as pessoas durante o processo de comunicação, né? Ou seja, eles vão ter alguém que fale e alguém que ouve. E nesta relação, a gente está coordenando, de uma certa forma, as interações, né? Bom, mas o que a gente tem que observar sob esse aspecto, né? Existe uma ação comunicativa, ou seja, não é falar qualquer coisa, né? A mensagem tem que ser clara, existe um pressuposto para isso. Tem que ser clara, tem que ser verdadeira, para que a gente consiga, então, de uma certa forma, manter esse diálogo contínuo. E o que tem por trás do diálogo são as interações, né? Então, esse é um pressuposto interessante, porque ele nos remete, por exemplo, a pensar que a linguagem como organizador ou como organizadora da sociedade, ela se dá num determinado espaço, né? Chamado por Habermas pelo mundo da vida, né? Nesse mundo da vida, a gente tem as interações e esses processos de comunicação. Esses processos de comunicação, por algum motivo, eles disputam espaço com duas esferas, a política e a econômica. E essas esferas políticas e econômicas, elas tendem a se apropriar dessa comunicação, se apropriar desse espaço, né? Empobrecendo o que nós estamos produzindo. Né? E aí eu acho que tu tens razão ali, Glarnino, quando tu diz que a internet ela empobrece. E é nesse sentido, eu acho. Porque a gente precisa de... Para que a gente possa manter as interações num determinado nível, a gente precisa manter o diálogo claro. Mas à medida que tu tens, então, um sistema econômico, sistema político tentando barganhar isto, de uma certa forma, a gente desregula essas interações. Né? Por exemplo, a gente pode pensar como é que isso ocorre na prática. Vamos pensar aqui num concerto de jazz, onde todo mundo está improvisando ao tempo inteiro, de maneira contínua. Né? Então nós temos um diálogo ali. Quando é que não ocorre o diálogo? Quando alguma coisa não é interpretada. Você não consegue ir adiante. Ou numa roda de samba, alguém com uma nota que não ficou bem clara para todos. Tu interrompe o diálogo, interrompe a interação. Então, nessa primeira fala, eu gostaria só mostrar de que forma a fake news ela vem a entrar nesse espaço. Ela vem para disputar isso e ela, de uma certa forma, reduz o nível de interação. E aí tu tens total razão no sentido que já é muito mais sofisticado atualmente. Isso foi capitalizado, foi capitaneado por empresas. Então, hoje tu tens ciborgues, tu tem bots, que são estufas, né? Que são esses mecanismos quase que autônomos e automáticos de intervenção. Repetição, né? Repetição contínua, né? Então, vejam... Um processo como esse, alimentado pelo sistema econômico, ele simplesmente vem reduzindo cada vez mais esse espaço de interação. Mas sabe o que eu acho estranho? Eu fico pensando, será que não é antidemocrática essa ideia, né? Como é que tanta liberdade assim culminou em algo ruim? É interessante pensar nisso, né? Eu acho que ali caberia um debate ainda em cima disso, que é o seguinte, que eu acho que é o que a gente vai relacionar com as eleições, né, por exemplo. O que está por trás disso, por exemplo, é a ideia de que existe uma opinião pública, que existe uma opinião pública comum entre as pessoas. E aí eu acho que é interessante pensar que não existe de fato uma opinião pública. Existe uma construção disso. A opinião pública, sendo algo construído e sendo um pressuposto, fico imaginando, por exemplo, o debate que nós estamos tendo agora sobre os meninos na caverna na Tailândia. Outro dia eu recebi uma pergunta, me perguntaram se eu sabia dos equipamentos utilizados durante o resgate dos meninos. Eu nunca parei para pensar nisso. E é interessante como fazem ligação, né, com os meninos da caverna da Tailândia com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Né? Exato. Nós temos que ter opinião sobre isso. Mas por qual motivo e com quais critérios? Né? Mas aí depois posso retomar essa questão aqui. Professor Lucas. Bom, reitero o agradecimento pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas conversando sobre um tema que não é um tema que me é familiar, muito além da familiaridade talvez que os outros... compartilhem aqui, que é o fato de vivenciar e experimentar essas situações no seu dia a dia. Mas uma das coisas que eu parei para pensar imediatamente quando houve esse convite para esse debate é uma definição simples de fake news. E a definição mais simples que eu pude encontrar é a ideia que são informações construídas sem respeitar as normas tradicionais do jornalismo. Com essa definição, a primeira coisa que a gente percebe é que as fake news são um problema de um campo particular do mundo social, que é o jornalismo. Eu acho que a gente perde de vista isso, porque a imprensa, ela ocupa, antes de tudo, uma posição central nas sociedades modernas liberais, que está diretamente relacionada ao direito de imprimir e de se expressar, a liberdade de expressão, como um direito humano universalizado, de primeira geração, como diria o Norberto Bobbio, e que a importância da mesma ordem que o direito à propriedade. Então, essa liberdade de imprimir e divulgar as próprias ideias, ela vai significar, a partir daí, dentro da nossa sociedade, a existência dessa esfera pública que o Luiz acabou de comentar e trazer para nós. Mas essa esfera pública, ela também é uma esfera de trocas. Então, a comunicação é uma esfera de trocas. O sociedade liberal é fundamentado em trocas. Então, nós podemos trocar ideias e podemos trocar propriedades. Nós podemos acumular ideias e nós podemos acumular propriedades. Outro ponto fundamental da liberdade de imprensa é o seguinte: onde não tem liberdade, para e cada indivíduo divulgar as suas ideias, não há possibilidade de uma sociedade ou de um povo se autodeterminar. Essa é uma ideia fundamental também para a nossa sociedade, o que a gente chama de sociedade moderna. Nós podemos pensar, por exemplo, que o oposto de uma sociedade liberal não é uma sociedade comunista, nem uma sociedade socialista, mas uma sociedade absolutista e totalitária. O que caracteriza as sociedades absolutistas ou totalitárias é que nós temos um governo central de ideias, um governo central que define suas normas, um governo central que se auto-legitima e se auto-celebra. Então, se vocês pegarem, por exemplo, naquele seriado The 100, que nós temos hoje no Netflix, é isso um dos primeiros elementos que está em disputa quando 100 jovens saem, né, da sua espaçonave que gira em torno da Terra e vêm habitar novamente o planeta. Eles se perguntam, é preciso um personagem forte para liderar um grupo de pessoas perdidas em um novo mundo? Ou seria o caso de nós estabelecermos lideranças a partir da própria emergência natural de pessoas com capacidades e com ideias para resolverem determinados problemas que são dados na situação, na prática cotidiana? No caso das normas, caberia a um indivíduo ou a um pequeno comitê de intelectuais ou de militares ou de pessoas que são aptas a praticar agricultura com a capacidade superior das outras de definir quais são as melhores normas sociais, ou ao contrário, é preciso que as ideias de cada um, de cada indivíduo circule e debata umas com as outras de forma a criar pontos de vista comum e esferas de normas comuns. Então, em resumo, a liberdade de imprensa ela é a liberdade de autonomia, é a liberdade de se auto-legislar, é a liberdade de se autodeterminar. Sem ela, não há a sociedade moderna com as liberdades que a gente conhece. Isso dito, né, o que eu acho que a gente precisa perceber é que numa sociedade que se complexifica, que ganha em número de pessoas e que essas pessoas elas se dividem em diferentes profissões, com diferentes tarefas, com diferentes papéis, é preciso distribuir as ideias, é preciso criar meios para que essas ideias circulem. E é exatamente aí que entram, então, as instituições de distribuição de informação que nós chamamos de mídia, que nós chamamos de imprensa, que nós chamamos hoje também de redes sociais. Essa é uma questão que ela é absolutamente fundamental, porque a gente não se dá conta que para dividir e compartilhar ideias entre os membros de uma comunidade é preciso de tempo, é preciso de um espaço, é preciso de um momento, por exemplo, como esse aqui do nosso podcast, para que nós possamos discutir, se escutar uns aos outros, tolerar, inclusive, que um fale 5, 6, 8, 10 minutos enquanto os outros tomam nota, prestam atenção e pensam em como rebater ou corroborar, colaborar com a discussão. Então, tudo isso envolve um tempo e envolve um espaço particular. E é em virtude dos limites de tempo e espaço que essas instituições, ou esses meios, ou essas mídias, tornam-se um ponto sensível das nossas sociedades. Então, mais um exemplo, dessa vez literário, né? e de filme. Nós temos com Orson Welles a produção do Cidadão Kane e 1984. E nesses dois filmes e livros, vocês têm uma problemática comum, que é o controle dos meios sendo o controle das opiniões. Então, nesse ponto que é nevrálgico, é um ponto de doim, é um ponto que a gente toca e gera toda a energia da sociedade, que é o Orson Welles constrói a sua crítica. E realmente, no caso de 1984, nós temos um governo central que define o que, que deve circular, o que, que não deve circular. Mas no caso do Cidadão Kane, nós temos um grande publicitário, um grande magnata da mídia, que vai fazer esse papel. E nos dois casos, nós temos o mesmo problema. É a ameaça do controle dos meios, do controle das mídias, por um único grupo. Porque na medida que a gente controla o meio, a gente controla a distribuição. É o mesmo problema de acumulação de capital, de circulação de bens e mercadorias. Na medida que tu controla os meios de distribuição, tu cria uma desigualdade de acesso e, portanto, uma desigualdade de opinião, uma desigualdade de acesso à propriedade e coisas do gênero. É por isso que tanto o Estado como as empresas de mídia hoje vão se reunir contra as fake news. E é disso que se trata, no final das contas, quando a gente se reúne aqui hoje. As fake news, elas começam a ser acusadas como um problema pelas empresas de mídia e pelos estados. Por quê? Porque as fake news elas vão desnudar o fato de que a liberdade de imprensa é algo universal, mas que por condições históricas ela depende dos meios para se disseminar. Então, a fake news é uma ameaça também à centralização da informação. E o que, que mais se espera a imprensa e o Estado? Que nós, como cidadãos, a gente venha à tona para dizer tem que controlar a informação para que não haja notícias falsas. Então, a gente tem que se perguntar, enquanto cidadão, se a gente também entra rapidamente nesse discurso de controle das informações das redes sociais ou mesmo do WhatsApp ou do dia a dia como sendo um meio democrático, efetivamente democrático, de troca de ideias. Né? E talvez uma questão mais interessante seja continuar formando o cidadão para ele ser capaz de ter acesso a todos os tipos de informação e ele mesmo identificar fontes verídicas e fazer checagem e fazer metodologias para que ele possa tomar suas decisões, emitir as suas opiniões e se colocar de alguma maneira nessa sociedade onde a gente vive. Importante ter a crítica, né? A pessoa que tem a crítica e leia a informação e diga, essa informação provavelmente ela não é verídica, né? Acho que se atingir um certo nível de conhecimento, conforme o professor Lucas falou, eu acho que isso é viável, né? Que a pessoa leia e diga, isso provavelmente não é factível, né? É, só que a gente teria que ter o pressuposto de que todos têm uma capacidade crítica. É uma coisa bem difícil, né? Esse é um grande dilema. Mas com a situação, aí falando para a questão do Brasil, né? Acho que seria algo bem complexo, né? É que só não se trata somente de uma questão de incapacidade de estudo, realmente, de falta de estudo para você conseguir julgar essas coisas. Uhum. Se trata de uma enxurrada tão grande de informações que as pessoas perdem muito a capacidade de conseguir identificar o certo e o errado e o verdadeiro, né? Eu já recebi diversas fake news de pessoas que são mestres, doutores, justamente, e não é uma questão de maldade, né? No sentido de que não é somente a mídia que as produz, porque se fosse somente a mídia, o problema seria mais fácil de resolver. É o problema de pessoas que maliciosamente criam certos discursos justamente para comprometer. Mas eu e se diria, aproveitando dessa... Eu diria que é porque a mídia não produz que a gente tem essa grande acusação hoje das fake news. Por isso que eu falei que eu iria um pouco na contracorrente. É justamente porque existe alguns centros de controle das informações, que é o Estado e as empresas de mídia, que têm a concessão do Estado para distribuir a informação, e se percebe que há uma perda desse monopólio, que há toda uma reação institucional para que se volte a controlar tudo isso. Inclusive, se vocês forem perceber, as duas agências que surgem de fact-checking no Brasil, elas são com oligopólios da grande mídia. Vai virar um negócio, né? Ela coloca em risco o seu negócio. Isso é absolutamente normal. Qualquer instituição, ela busca perseverar no tempo. Qualquer empresa, ela busca se reproduzir. Então, é muito esperado que as empresas de mídia busquem se proteger. Agora, a minha questão é até que ponto nós não estamos entrando, assim, de uma maneira muito alegre e irreflexiva no discurso contrário da fake news como sendo uma necessidade de controle dessas informações. Tu estás dizendo o seguinte, Lucas, tu tens aqui então, se a gente parar para pensar, a fake news não é uma, como tu estavas dizendo antes, não é uma prerrogativa da internet. Sim, sim. Desde que a imprensa é imprensa, nós temos problemas. Fofoca tem em tudo que é lugar, né? É, exatamente. Bom, mas aí é que tá. O que me parece que a grande mídia perde é esse protagonismo em algum momento. E aí tu está chamando uma atenção, uma coisa, uma atenção interessante, Lucas. Tu está dizendo o seguinte, olha, nós estamos de uma certa forma sendo pautados a restringir os espaços na internet, é isso pelo que eu estou entendendo, né? De forma que a gente então, pelo fator fake news, a gente então faça esse monitoramento e dê novamente ao monopólio, à grande mídia, de novo essa palavra. É isso? Eu acho que o Lucas me complementa. Se eu tiver a grande questão é que esse assunto está incomodando porque a grande mídia está perdendo o controle do monopólio da informação. Acho que é isso que... Esse é o sintoma. Mas eu não acho que a grande mídia seja responsável pelas fake news, por exemplo. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o sintoma da nossa preocupação hoje com a fake news, ela está diretamente relacionada ao enfraquecimento de grandes monopólios de mídia no controle das informações. E vale lembrar que as empresas de mídia elas têm concessão estatal, então isso é um enfraquecimento da esfera política também. Essa é a grande questão e é por isso que isso vem à tona de uma maneira tão marcante. O que fazer a partir daí? Acho que tem vários debates possíveis. O que eu estou querendo só ir na contracorrente é de achar que naturalmente a fake news ela é um problema porque é uma questão de falsidade, ela é um problema porque ela circula muito fácil e está enganando o cidadão. Sim. E eu estou pensando mais assim, por que hoje fake news surge como um problema? Sim. No mundo todo. No mundo todo. Deixa eu introduzir o professor... liberal, moderno. Deixa eu introduzir o professor Celso aqui no debate. Professor Celso, o que o senhor tem para complementar nessa questão? Bem, agradecer aí o convite para participar dessa igreja mesa de colegas e sabendo da formação de cada um, assim, onde eu posso colaborar, onde eu posso contribuir. Então, diante da minha formação e de todos os fatos que já foram relatados aqui, a contribuição ela tem em duas áreas, na verdade uma só, que é a área do ensino. Primeira parte, Enem. Como é que o aluno hoje, ele consegue entender as informações? Porque no Enem, na parte de argumentação, ele tem que criar uma tese e tem que argumentar. E essa argumentação, ele tem que fazer referências. Vai fazer referência em que ponto? Onde está a verdade quando temos afirmações de determinados escritores, de determinados filósofos, bom, enfim, de determinadas pessoas que estão estão na área do conhecimento. Onde buscar? Onde está realmente a verdade? Bom, isso é um fato. A minha preocupação como principalmente avaliador das redações do Enem, que eu enxergo muita coisa, no momento não estou mais, mas de certa forma, paralelamente com os colegas que trabalham, né, no Enem, eles buscam aquelas famosas pérolas, que são, na verdade, as fake news transformadas em verdade. E entrando agora na área do ensino e aproveitando a área da linguagem, né? Como é que se trabalha isso em sala de aula, por exemplo? Eu tenho na área do direito uma disciplina chamada Direito e Linguagem, onde o tópico é filosofia da linguagem aplicada. E dentro da filosofia da linguagem, nós temos, por exemplo, vou citar Wittgenstein aqui, que tem Wittgenstein primeiro e segundo, que a primeira parte ele é lógico. 9 anos depois, ele refaz as ideias dele e ele vê que a lógica ela não é precisa. Vamos dizer assim, ela é precisa formalmente, mas não é precisa em termos de significado, aplicado ao meio. Aí entra a filosofia analítica. Então, essa filosofia analítica, ele trabalha com contextos. Onde é que eu quero entrar aí, a filosofia da linguagem aplicada ao contexto? Existe uma área da linguagem chamada pragmática. A pragmática, ela envolve princípios de cooperação para as pessoas se comunicarem. Mas, dentro desses princípios que buscam a intencionalidade, eu vou destacar uma delas que serve para fake news, que é a máxima da quantidade, a máxima da qualidade, que é seja verdadeiro. Então, a submáxima, ela diz, isso é Grice, Paul Grice, a submáxima diz assim, a primeira, se você tem certeza de que aquilo é falso, então não afirmes. Porque tu vai violar uma máxima, e violando essa máxima, tu tem a intenção. E a intenção, ela está clara na fake news, de que eu violo essa máxima justamente para ter a intenção de criar uma verdade aparente que faça com que o outro entenda como uma verdade absoluta. E aí eu posso, inclusive, citar Aristóteles, né? Que Aristóteles tem uma frase fantástica, que ele diz assim, o menor desvio inicial de uma verdade multiplica-se ao infinito na medida que avança. Pô, nós estamos buscando todos os filósofos da linguagem aí, né? E tem a outra, que é a outra submáxima, que é se você não tem totais evidências, então não afirme. Então, aplicando essa submáxima, essa última submáxima agora, que é se você não tem totais evidências, então não afirme, né? Eu posso destacar duas questões aí. Uma que o próprio Ricardo falou de fofoca. O que é a fofoca? A fofoca é, eu não tenho totais evidências, e eu faço afirmação. E aquilo, para mim, é uma verdade, que é o que está ocorrendo, inclusive com colegas nossos, aí eu pegando o gancho, de que alguém, colega nosso, que a gente sabe que é honesto, e nos passa uma informação como se fosse verdadeira, e nós vamos proliferando, também achando que não é verdadeira. Bom, aí voltando ao ensino, qual é a tônica aí dentro da linguagem para passar para o aluno? Exatamente isso. Se tu sabe que é falso, é certo que tu não passa, porque isso não tem uma intenção. Agora, a pior delas é como repassar uma informação que eu não tenho totais evidências. Se eu receber uma mensagem, não sei se é fake news ou não, hoje eu tenho que desconfiar de tudo e de todos, daqui a pouco vem uma informação que é do Vinícius de Moraes, uma música que ele fez, digo, olha, até Vinícius de Moraes. Um poema, né? Um poema, e eu tô... Isso é clássico. Isso é clássico, eu tô passando, né? Então, para o aluno, então, assim, a questão da fofoca é se eu não tenho totais evidências. E a outra é a questão do mentiroso, quando ele tem totais evidências, né? Bom, fica aqui, a gente se segue. Mas eu queria problematizar essa tua questão. Vamos supor, a fofoca, do ponto de vista social, ela é quase que uma espécie de coerção, né? A gente fica de uma... É um certo controle social, né, que ocorre, né? Mas é que tá, a comunidade, ela consegue em algum momento identificar o fofoqueiro, o mentiroso. No espaço da fake news, é quase impossível. Pelo anonimato. Pelo anonimato. Eu acho que, ouvindo assim, fazendo um link com o que todos vocês falaram, eu acho que o movimento da fake news, ele é uma coisa meio... Tem todas as intenções por trás, né? Desde aquele que quer simplesmente fazer uma trollagem, né? Tipo, na linguagem moderna, é sacanear o cara mesmo, né? Sacanear, por exemplo, dizer que o autor tal morreu e tal coisa, que não leva a nada. Mas também tem a questão da fake news intencional, que a gente pode puxar aí pro âmbito da política, né? Que quer destruir a imagem de um determinado candidato, por exemplo. E é uma coisa que eu fico refletindo, né? E aí tem também a grande mídia, conforme a gente falou, que também não quer ficar para trás, né? Porque hoje em dia o que acontece? A gente tem um movimento de notícias que são praticamente uma avalanche, conforme o professor Goulart falou, né? A gente recebe uma avalanche de informações. E eu acho que a grande mídia, ela se incomoda, porque ela, primeiro, conforme o professor Lucas falou, que ela tá perdendo o monopólio sobre a informação, é um fato. Mas também é aquela questão de, tipo, a grande mídia, acho que se sente num... Não vamos botar assim como se fosse alguém, né? A grande mídia parece que é uma pessoa, mas não é. Porque hoje em dia você tem a necessidade, você sente a necessidade como indivíduo e como... seja trabalhando ou no seu lazer, de não ficar para trás. Então, você recebe uma informação e você faz uma decisão. Ou propago a informação ou eu checo a informação. Às vezes, o checar a informação te toma tempo fazer isso, checar a veracidade da informação. E as pessoas, às vezes, optam, então, por simplesmente repassar a informação o mais rápido possível, porque Sim. ela também quer ser um provedor de informação. Hoje em dia, vocês não sei se vocês concordam com isso, parece que as pessoas querem ser provedores de informação, de conhecimento. Existe um fetiche, eu posso dizer assim, em relação a isso. Não sei se vocês concordam com isso. Temos que ter opinião sobre tudo. Eu acho que a questão do protagonismo, né? O professor Lucas comentou antes a questão da mídia, né? Eu acho que o nome... Primeiro, o nome fake news é ruim. Eu gosto mais de desinformação, porque não é news... e às vezes é meio uma questão de fake. Mas ele é comercial, de... né? Acho que pega bem. Casa bem com o que o Lucas falou, né? Tem até um nome aí. Eu acho que não é de fato um problema com a mídia. Sim, a mídia perde um protagonismo. E eu até tinha anotado aqui que em 5 anos o mercado de mídia mudou mais do que nos 100 anos passados. E a nossa forma de lidar com o discurso, sobretudo a forma jurídica, que é você retirar um conteúdo do ar, né? Retirar um livro, uma difamação, que foi publicado, né? ou os crimes contra a honra, eles foram construídos numa dinâmica de uma comunicação de um para muitos, ou de poucos para muitos, que é como funciona a mídia. Hoje não, hoje costuma-se dizer que a internet é uma rede anárquica, onde todos são ao mesmo tempo receptores e transmissores de informação. Ou seja, você sofre ou você recebe uma enxurrada de informações, e essa enxurrada de informações, né, muita informação é tão ruim quanto pouca informação quando você vai tomar uma decisão, porque você não consegue se posicionar, ou é impossível você checar o tempo inteiro, todas as notícias que você recebe, porque isso levaria um tempo, é tão impossível quanto você ler todos os termos de uso de todos os aplicativos que você usa no, na internet, no seu celular. Ou seja, você tem um problema aí também de uma questão de tempo, uma questão econômica, inclusive, que é, você não consegue gerir tanta informação assim. E eu acho que apostando um pouco nisso, que a fake news vai numa situação de má intenção mesmo, e apostando nessa ideia de protagonismo. Você quer ser um protagonista dentro do seu grupo, e a própria a ideia dessas notícias, que muitas vezes se baseia em certos gatilhos mentais, né? Um certo alarmismo, ou a descoberta de algo que todo mundo precisa saber, porque senão elas vão sofrer uma questão, um problema muito grande. Ou seja, você se coloca às vezes até num dever de passar aquilo adiante, se verdade for, né? Assumindo o risco, inclusive, de se for Sim. verdade, se for mentira, Sim. se for verdade, você vai estar ajudando muita gente. Eu acho que ali tem uma confusão que é, né, a gente brincando, né? Em algum momento, nas discussões econômicas, a gente fala aí de acumulação de capital, como, né, a ideia de prosperidade, etc. Mas, enfim, isso já está muito mais complexo, então a gente fala não só de acumulação de capital econômico, né, dinheiro, capital cultural, capital simbólico. Porque hoje quem tem o conhecimento tem poder, né? Isso, por meio do capital cultural, tu acaba atingindo o capital econômico. Muito embora o capital econômico é aquele que determina tudo, né? Mas as pessoas confundem essa coisa de protagonismo da informação como ascensão cultural. Acho que em algum momento elas vão estar, então, informadas. Mais cultas, né? Pessoas mais cultas que... Intelectualmente falando, não sei, eu acho que tem um pouco... Mas aí você tem gente que produz, né? Nós aqui não produzimos fake news, eventualmente até podemos ter, de forma não intencional, repassado algumas. Mas nós não somos produtores de desinformação com o sentido de prejudicar as pessoas. E acredito que nem a grande mídia seja produtora de... Eu não acho que o problema seja a grande mídia, você tem até certos acordos. Agora eu vi que o TSE fez um acordo agora com 28 partidos, né? Os jornais estão começando a se reunir, né? Mas agora, aí... não são essas pessoas os produtores, me parece. Mas aí te pergunto, a gente aqui, eu não vou dar o nome das revistas, porque acho que não é o caso, mas tem inúmeras revistas semanais que, por vezes, provocam notícias sem checar. Mas eu acho interessante... Mas não é o fim, não acredito que seja o fim, de fato isso ocorre, mas não parece ser o fim delas, né? Não, o que eu acho interessante... Não é o fim, mas por vezes é quase que tem uma rotina, né? Tu tens um episódio aí que é contínuo. O que eu queria até comentar, que eu acho que vai bem ao encontro do que o Lucas comentou, é que uma revista de grande circulação nacional... Esta semana, se eu não me engano, fez uma capa exatamente ressaltando a questão da fake news, né, como algo, uma praga, algo danoso, que a gente sabe que tem seu lado perverso, quando, por exemplo, você faz uma campanha, sei lá, antivacina, e você tem doenças que são erradicadas, que estavam erradicadas e retornam, né? Mas que também tem essa questão, eu acho que o Lucas comentou, da questão da grande mídia ou de grandes veículos de comunicação perdendo o controle ou o monopólio da informação, né? Inclusive, até não me recordo agora, mas eu li uma crítica que vai ao encontro exatamente, acho que, com o que o Lucas falou. Que essa, então, essa revista está preocupada agora com este assunto, ou está fazendo uma reportagem sobre esse assunto, sendo que ela também propagou... Né? Segundo algumas críticas, né, que a gente lê, né, propagou também, foi uma propagadora de fake news ao longo de anos. Mas aí você passa do monopólio da grande mídia para o monopólio das redes sociais, porque as pessoas acabam se informando, comparando o número de Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos consomem notícias 48% via Facebook e 20% via YouTube. No Brasil, 57% via Facebook e 46% via WhatsApp. Que é uma rede à prova de controle, né? Porque é criptografada fim a fim. Então, se há uma preocupação da mídia, como na hipótese que o professor Lucas coloca, isso está se transferindo para as grandes redes sociais, que são empresas muito maiores, né? E que têm capacidade de controlar o discurso de uma forma absolutamente imperceptível e perversa. E dou um exemplo para vocês, que é como o que aconteceu com o Facebook em um estudo que fizeram para testar a possibilidade que eles tinham de fazer o contágio emocional por meio de postagens. Então eles pegaram lá, acredito que 1 milhão de pessoas, sem o seu consentimento, diga-se de passagem, apenas com o consentimento que deram ao assinar os termos de uso, eles começaram a mostrar para um grupo notícias alegres e para o outro notícias não tão alegres assim. Eles conseguiram comprovar, por meio desse estudo, comprovadamente, que eles conseguem manipular as pessoas no sentido de fazer com que elas passem a se comportar de forma mais alegre ou menos alegre. E isso por meio dos seus algoritmos, que são absolutamente fechados, são verdadeiras caixas pretas. Então, se na mídia tradicional nós conseguimos enxergar que uma determinada revista ou que um determinado jornal é mais de direita ou mais de esquerda, nas redes sociais eu creio que fique muito mais difícil, né? Por isso que nós precisamos de uma governança de algoritmo e de uma transparência ao saber como esses discursos e por qual motivo esses discursos são controlados dentro desses grandes conglomerados. Né? É dentro de uma ótica do direito, né? Da regulação. Sim, né? Sim, é. Por outro lado, eu estava pensando, né? Pouco tempo atrás, o idealizador do Facebook estava respondendo, está respondendo um processo nos Estados Unidos, né? Porque ele usou esses mecanismos de coleta de informações e revendeu as informações. Para Cambridge Analytica. Exato. Né? E o dilema todo era o seguinte, o Senado americano não tem como fazer nada porque não existe uma regulamentação para isso. Sim. Os Estados Unidos não tem, nem os Estados Unidos, o grande Estado americano, consegue regulamentar, e não sei se qual é o interesse de regulamentar. Porque, vejam, há uma expansão também por trás disso. Né? A gente pode fazer ainda uma outra leitura, eu estava acompanhando outro dia. Por que a gente não consegue mais controlar isso, essas grandes corporações? Eu não sei se vocês... Três semanas atrás saiu uma notícia sobre uma pesquisa, o pessoal que estava fazendo uma pesquisa sobre o jambu. Jambu. O que, que é isso? É uma folhinha. Ah, tá. A folhinha que é usada no Pará e que, enfim, tem N aplicações. Né? Então, o estudo estava super avançado e praticamente o estudo todo foi copiado por uma universidade, agora não lembro se é uma universidade ou uma empresa americana. E qual era a justificativa? De que o estudo da universidade, agora não vou lembrar qual universidade brasileira, foi salvo num servidor americano. E isso já justificaria, de uma certa forma, a utilização daquelas informações. Quem tem o controle da informação tem poder, né? Eu, aproveitando também o comentário... Tem que te responder ainda. Tá com o comentário do Luiz me faz lembrar isso também, né? A internet, ela é uma... Ele é uma ferramenta concedida pelo governo americano para facilitar as trocas, né, de informações sigilosas dentro do próprio exército, né, e facilitar uma série de tomadas de decisões rápidas a partir dessa rede. Ela ganha um pouco esse viés mais libertário, comunitário, a partir da década de 60, 70, quando tu tem um bom grupo de jovens que vai se alimentar de alguns valores libertários, comunitários da sociedade hippie americana, que é na Califórnia, que é muito próximo do Vale do Silício, quer dizer, que o Vale do Silício é dentro da Califórnia, e esses caras vão construir toda uma nova ideia de que é preciso que as pessoas possam, para ter liberdade, ter acesso ao contato com outras pessoas dessas comunidades. Tem um caso muito interessante, quando eu estava no final do período hippie, entre 4 e 5 anos, mais ou menos 67 a 71, um grande número de comunidades hippies surgiram nos Estados Unidos, e uma das grandes questões é que eles não queriam passar pela economia comercial e, portanto, eles precisavam trocar serviços e produtos entre si. Mas acontece que naquela época tu não tinha nenhum tipo de contato para além da lista telefônica, e se tu considerasse que essas comunidades não tinham telefone, era praticamente impossível delas se encontrarem. E aí teve um sujeito lá que teve uma ideia de fazer uma visita a todas as comunidades e criar um catálogo, onde cada uma dizia, olha, eu sei fazer um martelo, ah, eu sei como fazer plantar trigo para fazer pão. Então eles foram oferecendo esses contatos e eles puderam se trocar. Pois bem, esse catálogo não só teve um grande número de reedições, como na sede da Apple tinha uma cópia disso como sendo um objeto fetiche do Steve Jobs, porque ele partia um pouco dessa premissa que a função do computador pessoal era conectar pessoas. E por isso que precisava de um computador pequeno, barato, de relativamente fácil acesso, para as pessoas poderem se comunicar e trocar informações. É daí que vem um pouco esse ideal, um pouco libertário e comunitário da internet. Mas, evidentemente... Como todas as tecnologias que foram criadas ao longo do século XX, isso continua ao longo do século XXI, na medida em que isso tem uma grande... se transforma num mecanismo de massa, ele passa a ter interesse de ofertas de outros bens e serviços. A gente pode chamar que ele é capturado, né, por algumas grandes empresas. Com isso, hoje nós temos uma pressão enorme sobre os jornais e sobre a produção de notícias. É preciso lembrar, por exemplo, que na década de 90, boa parte dos jornais e revistas e semanários, eles precisaram contar com muita publicidade nas suas páginas e começar a reorganizar o padrão de informação e de notícia e de opinião que eles ofertavam para poder financiar as suas próprias operações. Foi um processo de neoliberalização, né, do mundo jornalístico, que um dos resultados foi a redução de capital humano dentro das empresas, um aumento do espaço, aumento do custo para poder refinanciar. E foi nesse momento de crise, de reorganização, que a internet vem e começa a perturbar novamente a produção de informações. E aí, o que, que eu acho que também a gente está perdendo de vista? A gente acredita que existem informações e verdades relativamente bem estabelecidas e que, se a gente fizer as coisas direitinho, essas verdades vão passar adiante. Mas se a gente pegar um exemplo de todas as polêmicas científicas que nós temos nos últimos 10 anos, pega, por exemplo, o uso da energia nuclear como sendo um método alternativo em relação a outros, o uso de carros elétricos nas cidades, tudo isso tu não chega a uma decisão simples de dizer, olha, o uso do carro elétrico ele é mais sustentável do que um carro a gasolina que produz gás carbônico. Hoje em dia, tu vai conseguir encontrar uma série de especialistas, que são pessoas que trabalham há 15, 20 anos com energias alternativas e que eles vão disputar entre si as informações sem conseguir chegar a uma decisão conclusiva, porque, por exemplo, no caso dos carros elétricos, as baterias, elas são feitas com produtos, com metais que precisam reciclar. Esses metais geralmente existem na China e na África, e muitos deles, no momento da captação, eles causam uma série de problemas de saúde para quem capta. Segundo lugar, se tem que reciclar, as grandes cidades que circulam com esses automóveis precisam dar um jeito de fazer uso dessas baterias posteriormente. Terceiro lugar, a maior parte da poluição causada hoje por automóveis, ela se dá do processo de frenagem. Tu queima borracha e é isso que gera muita fuligem nas cidades. O gás carbônico, tu já consegue filtrar uma boa parte dele a partir dos novos sistemas de escapamento e tudo mais. Então, assim, frente a isso, do mundo que modifica, de avanços científicos, como é que a gente vai ter certeza de que determinadas informações elas são a prova sólida de comprovação? Mas aí a gente está falando, a gente tem que pensar sempre no ideal, né? Nunca em algo fechado. Não, eu penso o contrário, eu acho que a gente não deve pensar no ideal. Acho que a gente deve pensar dentro de uma perspectiva pragmática e problematizante. Você coloca uma questão que é interessante de discutir, né? Mas ao mesmo tempo você tem hoje fake news que dizem que não se vacinem, pois isso é um veneno, seus filhos irão morrer. Não, não vacinem seus filhos. Ou ainda, fulano de tal fez tal coisa, foi condenado lá quando ele não foi. Ou fulano de tal gastou tanto em tal campanha quando ele não gastou. Essas são fatos facilmente verificáveis, né? É que eu penso que a questão da fake news, ela é aquilo que eu falei, é um movimento meio anárquico também, e que tem, às vezes, intencionalidade, mas também tem a questão do vou sacanear. Acho que tem de tudo dentro desse... Há fatos. Há fatos. Por exemplo, nas guerras púnicas, quem venceu foi Roma, não foi Cartago. Isso é um fato. Agora, como isso se produziu, é em discussão. A mesma coisa, a questão das vacinas já foi um problema, e tem determinadas vacinas em experimentação que ainda são um problema. Existem novos processos de vacinação que geram problemas. Então, dentro do processo de conhecimento científico, esses processos de validação, eles dependem de outras checagens que tá muito além da capacidade de um mero espectador ou de um mero leitor de jornal acompanhar. E não bastaria ter apenas a opinião de um ou dois especialistas para ter certeza de todas as coisas. Por exemplo, ali tu cita dois dados sobre os Estados Unidos, ou um outro, uma pesquisa ali que tu comenta que foi comprovado XYZ. Eu desconfio disso, porque eu preciso ver o delineamento de pesquisa. Bom. Eu, em princípio, eu não acredito nesse tipo de informação. Sim, mas aí... eu acho que ela é muito fácil. Segundo, como a gente é cientista social, nós precisamos enraizar, contextualizar cada uma dessas pesquisas. Porque dependendo do momento histórico, dependendo do perfil do grupo, dependendo do perfil etário, da sua capacidade econômica, tu vai ter resultados completamente diferentes. Não, eu não trouxe os dados da pesquisa justamente porque mas seria enfadonho ficar comentando de onde ela veio. Mas eu posso lhe mandar, se for o caso. Eu não inventei esses dados, viu? Não é fake news. A premissa é que existem essas invenções deliberadas. Eu acredito que existem em muitos casos. Mas o problema da fake news não é isso. O problema da fake news, para mim, está exatamente como é que eu vou verificar. O mesmo falou. É plenamente verificável. O que, que é plenamente verificável? Vou tentar responder agora a tua pergunta, que eu estava tentando encontrar o gancho aqui para falar na, com um das questões. Na cabeça, né? Eu fiquei com o mentiroso e com a fofoca. Com a fofoca. Né? Porque assim, ó, a questão aí vai entrar na questão de enunciação. É o ato de produzir uma sentença. Então, o enunciado é a ocorrência da sentença física. A sentença, a ocorrência física da sentença. Ou seja, eu estou dando significado. Eu vou fazer assim, ó. Agora, eu vou dizer para vocês que a Terra é o centro do universo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa é difícil de comprovar. Essa não tem como definir, porque tu não sabe se o universo é infinito ou é finito. Isso não está comprovado ainda. Tá, não está comprovado ainda. É muito provável que não seja. Tá, mas... Eu chutaria que não. Tá. Eu chutaria que não. Mas vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. Vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. Isso é uma afirmação que foi feita lá na Grécia Antiga com Ptolomeu. Né? Diz que a Terra era o centro do universo. Aí surgiram, vem a questão agora dos tribunais eclesiásticos, com as heresias de que as afirmações, se são contrárias à Igreja, são contrárias ao Estado, não pode ser divulgado. Que aí entrou Copérnico e entraram os dois, o Copérnico e o Galileu, dizendo, opa, pera um pouquinho, a Terra já não é mais o centro do universo, nós já estamos enxergando a Terra em movimento. Já tem uma outra questão aí, já tem o heliocentrismo. Aí agora eu entro na questão da fofoca. Aí as pessoas, por exemplo, eles tiveram que se retratar. Copérnico não se retratou porque ele foi bem inteligente, né? Perguntaram para ele, quando ele falou, assim, olha aqui, pessoal, para o Tribunal Eclesiástico, que eram os amigos dele, eu tenho uma informação para dar para vocês, que a Terra não é mais o centro do universo. Deus reservou a Terra uma posição em movimento. Sabe o que os caras disseram para ele? É que, meu... Não entenderam, provavelmente. Fica quieto, porque senão tu vai ter que te retratar. Aí vem o... Olha onde é que vai entrar a fofoca. Aí entra o Galileu com a descoberta... Não, mas a fofoca muda ao longo dos tempos. Mas era isso que eu queria. A fofoca muda ao longo dos tempos. Porque seria fofoca a pessoa... Diz assim, o Galileu falou pro Lucas. Lucas, olha aqui, ó, vou te contar uma história. Eu não posso falar, porque senão eu vou pra forca. Vou para a fogueira, né? Nem para fora, para a fogueira. Mas tu pode falar para os seus colegas ali, porque isso aí um dia, essa verdade um dia vai ter que aparecer. Então o que, que tu vai fazendo? Vai fazendo fofoca. Aí outro, será que é verdade? Será que não é verdade? Um dia, como é que eu consigo verificar a verdade de uma... Eu acho que essa questão que o Celso está colocando até me fez pensar aqui, eu estava refletindo assim, bem filosoficamente. Será que não somos todos nós reprodutores de fake news no momento em que eu leio algo, interpreto a minha maneira e eu propago a informação do jeito que eu interpretei? Eu discordo da definição de que isso é uma falsidade, que fake news é tu colocar falsas afirmações sobre o mundo em circulação. Não, eu vou voltar para a definição que eu propus lá no início. A fake news é uma construção de uma informação, de uma ideia que não obedece à lei da produção de verdade no jornalismo. Eu discordo, cara. Eu acho que são coisas muito verificáveis. Não é verificável, eu acho que eu tô dizendo. Tu consegue... Eu acho que sim, tem coisas que podem ser efetivamente discutíveis, como aquela hipótese que tu coloca. Agora tem coisas muito verificáveis, como saber se o candidato X ou Y foi condenado ou não foi. Isso é plenamente verificável. Não, sim. Então você diz, fulano fez tal coisa. Não, fulano não fez tal coisa. Pronto. Ao verificar isso, eu consigo dizer que essa notícia, ela é falsa. Mas aqui não é uma discussão sobre verdade e falsidade. Eu acho que se perde muito na discussão acreditando que nós estamos discutindo as condições de produção de verdade a partir da fake news. Eu acho que é um equívoco. Acho que a fake news, ela, de novo, ela é um sintoma de um momento da sociedade moderna e liberal onde a questão da opinião, que é absolutamente fundamental para a construção da esfera política. Por quê? Aí tu pode me ajudar. Nós temos duas maneiras de fazer as pessoas agirem. Uma é a base da força, outra é a base da... Por favor, tu faz assim. É através da influência. Do convencimento. Através do convencimento, através do consentimento. Eu vim aqui hoje a este podcast, por quê? Porque eu acho que é um bom momento para conversar com os colegas, eu gosto dessa instituição do Sezuca, acho que o podcast é uma boa maneira de trocar ideias e daqui a pouco disseminar isso por aí. Tá? Eu acredito nisso, mas de onde vem esse meu sistema de crédito ou de crença? Vem de um conjunto de experiências sistemáticas que eu tive ao longo da minha vida que fazem com que eu tenha essa inclinação a tomar essa decisão, mas eu poderia ter algo do gênero, Lucas, vem nesse podcast aqui porque senão tu vai ser demitido. Isso coloca em risco a minha sobrevivência pessoal, minha sobrevivência física, portanto é um ato de violência, a minha assistência física. Então nós temos basicamente duas maneiras de pessoas agirem umas sobre as outras no mundo, e agir umas sobre as outras é poder. A política é uma maneira de estabelecer as práticas legítimas e ilegítimas de fazer os outros agirem uns em cima dos outros. Então, se a gente não vai botar pau nas pessoas para elas fazerem o que a gente está mandando, a única maneira que sobra é consentimento. E consentimento a gente constrói como? Com valores, com opiniões, com informações. Tá, mas só não entendi uma questão, Lucas, que eu estava falando. Eu sou um propagador de notícias. Claro. E eu não sou da imprensa, não entendi a ligação o tempo inteiro com a imprensa, não compreendi. A ligação com a imprensa está na origem da definição sobre fake news que eu proponho para poder pensar isso como um problema. Então, a fake news ela é a criação ou produção... De notícias falsas. De uma informação que não é falso. Não é falso. Verdade, que não, é um rótulo. Que não é um responde rótulo às premissas éticas, legais, do como o jornalismo produz informação. É completamente diferente. A gente não está discutindo verdade e falsidade. Tu diz no sentido tá de checagem. Verificação, checagem. A partir de quais critérios? Dos critérios jornalísticos ou de uma nova assinatura institucional, jurídica, que possa estabelecer. Mas a gente não está discutindo verdade e falsidade. Bom, eu vou entrar agora. Lembrei do Hitler e do Goebbels. Ah, eu também estava pensando nisso. Ah, por quê? Porque o Hitler tinha uma intenção. Então ele produzia... O fake news é uma expressão, é um rótulo que deram para as questões de falsidade ou verdade. É naquilo que tu está justamente discutindo, que não é nem verdade nem falsidade. Eu tenho outras circunstâncias ali para analisar. Porque Goebbels, ele pegou dentro da imprensa, dentro da mídia, né, na época ele era o ministro da propaganda do Hitler, e ele produzia e massificava. É, por isso que se criou aquele ditado de que mil mentiras produzidas... Não, uma verdade dita... Uma mentira dita mil vezes, ela gera uma verdade. Por quê? Porque nós estamos ouvindo aquela afirmação. Tanto que, vou entrar um pouco no ensino também, como é difícil dizer para o aluno que a afirmação, ela não é verdade. Não é uma verdade, não é uma premissa. Porque o aluno, quando diz afirma, por exemplo, eu faço uma afirmação qualquer, e o aluno diz, não, mas então isso é verdade, por que tu estás falando? Eu digo, não. Não é porque eu estou falando que é uma verdade. Também pode ser. Mas também pode não ser. Então ele fica assim, tá, mas a afirmação não é uma verdade? Eu digo, não. A afirmação, aí entra o Wittgenstein, entra a lógica, as proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Mas elas serão verdadeiras ou falsas somente se aplicadas ao meio. Aí é que entra a questão da verificação. E aí eu volto só na questão ali da afirmação do Ptolomeu, que o enunciado produzido lá na Grécia Antiga foi verdadeiro. Aquela mesma sentença produzida hoje é falsa. Então, parece que as questões de verdadeira e falsidade elas vão depender dos contextos, né? Das verificações. É o procedimento de verificação que está em jogo. É. No caso das fake news, esse jogo ele é comandado a partir dos procedimentos que vêm da imprensa tradicional. Isso não significa, isso não significa que não seja possível criar outras maneiras de regular tudo isso. Então, aí teve lá nisso, então isso é bom ou é ruim o fato da gente ter toda essa produção de informação que não obedece, portanto, a processo de verificação, portanto, pode ser considerado como falso. Isso é bom ou ruim? Bom, isso vai ser bom ou ruim dependendo da maneira que isso for utilizado para determinados fins. E isso é profundamente ruim hoje, e é por isso que está sendo discutido muito intensivamente no momento pré-eleitoral, porque isso influencia o voto, que é uma das expressões mais pulverizadas e individualizadas que a gente tem de colocar uma opinião numa democracia. Mas, de novo, a gente vai tomar uma decisão, um voto é uma decisão, eu vou tomar uma decisão para me inclinar uma determinada pessoa numa determinada candidatura a partir de todas essas relações, informações e jogos de valores que me parecem relevantes no ato do voto. É nesse momento que... É ali que vira a verdade ou a falsidade a partir desse processo. Agora, afetivamente, as redes sociais elas têm um valor que ganha milhares de vezes à frente da imprensa tradicional. Porque eu vou contar contigo, Luiz, que eu te conheço. Uhum. Tenho vários colegas no WhatsApp, sei que, mas assim, não, esse é meu primo, primo do Luiz. Bom, você é sim, primo do Luiz. Eu tenho credibilidade, então. A credibilidade é afetiva. Exatamente. E é uma credibilidade relevante. O que a imprensa está buscando fazer e o Estado está buscando fazer é mostrar que as instâncias de consagração tradicional, né, como é a imprensa fala. É um processo, o processo de verificação da imprensa é um dos melhores que nós já desenvolvemos para trabalhar com informações e opiniões num mundo moderno liberal. É isso que está querendo continuar sendo inculcado, repetido e reforçado. O que provavelmente eu concorde com isso. Mas, de novo, eu não acho que seja uma questão de falsidade ou verdade. É, a gente pode uma guerra perdida, né? Sim, acho que sim. Podemos discordar em alguns pontos, mas certamente é uma guerra perdida. Aí porque você não vai conseguir regular a internet, principalmente porque as regulações são nacionais, tendem a ser nacionais, e a internet é global, então é muito difícil. Mas aí eu queria fazer um parêntese aí em cima de alguns... enfim, eu pesquiso bastante a questão da China, enfim, por uma questão de... e esses dias eu estava vendo, por exemplo, uma entrevista de uma empresária chinesa, totalmente assim, viveu nos Estados Unidos, então ela tem um viés bem ocidental, e a pessoa perguntou para ela o que ela pensava sobre o Estado chinês regular a internet na China e escolher aquilo que tu pode ver e aquilo que tu não pode ver. E a resposta dela foi bem pragmática, e ela disse o seguinte, ela disse assim, se o presidente, na figura do Estado, acredita que isso deve ser regulado, é porque é bom para o nosso povo. Isso é o absolutismo total. Tá claro? Então, assim, dentro da concepção oriental chinesa, ser regulado e ser controlado pelo Estado é algo que é válido, porque se espera que o Estado faça isso, como aquele que encaminha um local para, digamos assim, um lugar ideal para que a nação chegue, entendeu? Mas percebe então, que... Então, nota que a gente aqui está analisando e está falando com um pressuposto ocidental liberal, assim, né? Sim, a gente está analisando, nem poderia ser diferente, porque somos todos ocidentais aqui, mas esse assunto ele é um assunto bem amplo, assim, ele desce em camadas que daqui a pouco aquilo que a gente pensa que é, não é. Sim, se a gente fizer um paralelo com aquilo que aconteceu, por exemplo, o Estado promovendo as reformas trabalhistas e previdenciárias no Brasil. Sim. Em algum momento a gente teve até um desencontro de informações geradas pelo Estado. É, então é algo que é bem complexo. Enfim, o assunto ele é muito, digamos própria assim, bolsa. Polêmico, ele pode gerar... né? Vou parafrasear aqui o professor Goulart, que ele sempre fala que esse assunto poderia render um outro podcast, né? mas nós já estamos com o tempo bem avançado e eu acho que é o ideal então a gente encaminhar as conclusões, assim, que cada professor possa... em, sei lá, um ou dois minutos, fazer o seu fechamento para que a gente possa, então, encerrar o podcast e deixar também o nosso público ouvir e tomar suas conclusões, enfim, né, sobre o assunto. Né? Professor Celso. Pode ser. Caminhe as suas conclusões, por favor. Na verdade, conclusão nenhuma. Nenhuma. Boa, boa conclusão. Conclusão nenhuma. Boa conclusão. Só reflexão, exatamente. Exatamente. Essa é a... Professor Lucas. Acho que foi uma discussão pertinente, uma discussão que deve se desdobrar, seguir adiante e, ao mesmo tempo, eu sugeriria, né, para a ouvinte, de se interessar por como a gente produz verdade no mundo, aí sim, acho que é um grande convite, e não buscar necessariamente nas instituições mais consagradas ou mesmo nas relações afetivas a segurança de que a verdade é verdadeira, porque foi o professor que falou, porque foi o Silvio Santos que disse, porque foi o Ricardo que falou, ou porque foi a minha esposa que falou. Essas falas, elas são absolutamente fundamentais, elas vão inflexionar, elas vão nos influenciar, não tem problema nenhum. Mas é interessante ir além, cavar um pouquinho mais, se aprofundar, buscar informações com pessoas que talvez tu nunca tenha te interessado conversar, ler revistas que talvez nunca tenha se interessado a ler, ouvir um vídeo que talvez nunca tenha considerado ouvir. Eu acho que isso é uma possibilidade dentro de uma sociedade como a nossa, que demanda de cada um dos cidadãos de pensar pela cabeça própria, de pensar por suas próprias convicções, de elaborar seus próprios projetos de vida, que faça isso de maneira reflexiva, que faça isso de maneira crítica, de maneira cuidadosa e com muito interesse pela diversidade. Porque muitas vezes o que a gente esquece é isso, no anseio de responder rapidamente a um problema, de tomar uma decisão, de se livrar de uma coisa que está se incomodando, a gente vai lá e pede palpite para alguém. E a pessoa dá o palpite e eu faço daquele jeito mesmo. E esse tipo de ação, numa vida tão curta como a nossa, a gente tem aí 60, 70, 80 anos e ficar sempre vivendo em função do palpite dos outros, vai chegar um momento, vai ficar velhinho, vai olhar para trás e vai ter se dado conta. Nunca vivi minha própria vida, nunca tive meu próprio desígnio, nunca tive meu próprio projeto. Então, no final das contas, se interessar pela verdade das coisas também é se interessar pela verdade sobre sua própria vida e seus próprios projetos. Professor Luiz? Pois é, eu estava... para aqueles que agora a gente está num processo eleitoral logo ali, né? Para aqueles que, por conta do tempo, não conseguirem se apropriar de tudo, né? Para ter instrumentos de análise de como interpretar essas questões, eu vou pegar um trechinho aqui de uma matéria da BBC feita o ano passado sobre fake news, né? E eles dizem assim, como é que então, se a gente ainda... Para aqueles que ainda se utilizarem da internet, do Facebook, das redes sociais para se informar, né? Como é que eles conseguem, como é que o ouvinte consegue detectar fake news, né? Então, eles dão algumas ideias aqui, né? Por exemplo, uso de, comprovadamente de fotos falsas, modificadas ou roubadas. Ou seja, ao receber informações que vá que essas pessoas procurem o perfil de onde estão chegando essas informações, né? Verificar também se essas publicações ou mensagens elas estão vindas de alguma ferramenta externa das redes sociais, né? Essa é uma outra dica, né? Que existam padrões nessas mensagens, ou seja, que elas tenham uma certa similaridade em termos de colocações, ideias ou discurso, tá? Com repetições de palavras, etc e tal, tá? Outra questão, duvide também de, para quem utiliza Twitter, né, números expressivos de retuitagens. Muitas vezes isso é feito por robôs, né, então eles colocam isso, né. Verifique também o período do dia onde essas postagens estão sendo, né, porque por muitas vezes essas empresas trabalham em horário comercial. Então, analisem também esses períodos dessas mensagens, né? E assim por diante. Depois eu posso deixar o link da matéria para que o pessoal possa ter acesso e verificar. E é isso, não tenho mais outras informações nesse sentido aqui, pessoal. Professor Guilherme, fechando então... Aqui no Brasil, a gente tem visto algumas iniciativas legislativas para lidar com o problema da desinformação. Todas elas, no meu sentido, muito ruins, porque passam, primeiro, pela criminalização, e eu não creio que possamos resolver um problema tão complexo assim, simplesmente criminalizando, e seria muito difícil, inclusive, construir um tipo penal para lidar com questões tão delicadas assim, que eventualmente podem passar por coisas não tão simples assim de se verificar. O TSE, inclusive, tem feito alguns acordos com partidos, né, uma união entre os partidos para evitar a questão da desinformação, mas o que nós temos, o que nós veremos é, sim, grupos organizados maliciosamente para promover a difusão de notícias comprovadamente falsas a fim de tentar manipular as eleições, como aconteceu com os Estados Unidos e o caso Cambridge Analytica, que o professor Luiz comentou antes e inclusive fez com que se acabasse a Cambridge Analytica por conta da utilização de perfis de uso do Facebook para... Só para ele ajudar, professor, né, nesse sentido. Nas eleições americanas, a Hillary Clinton teve 50 mil postagens, 50 mil vezes compartilhadas, contra 470 mil do Trump. O pessoal da Cambridge Analytica, de fato, se entre as técnicas que eles tinham, era o envio de fake news, só que é uma fake news personalizada com base em dados pessoais recolhidos pelos perfis de uso no Facebook. Nesse sentido, e mais nessa questão de internet, nós somos reféns dos designs dessas ferramentas, e há um autor chamado Lawrence Lessig que diz justamente isso. No âmbito da internet, o código é a lei, no sentido do código que constrói essas infraestruturas, o código dos softwares é o que vai regular muito melhor as nossas condutas. Então, nesse sentido, e a União Europeia também está indo nesse sentido, ela lançou recentemente um relatório aqui, eu posso deixar depois o link para o relatório, bem como o link para todas as pesquisas que eu citei aqui, dá para colocar no site do podcast, dizendo que uma das questões é justamente a transparência de algoritmos e instrução, né? A educação ainda é uma das melhores formas de lidar com esse problema, porque mesmo que a gente não consiga checar tudo, há certos sinais amarelos que podem acender aí, pelo menos há uma possibilidade maior de busca e verificação, né? Professor Celso, só queria complementar... Sim, porque eu tinha falado que conclusão nenhuma... Como o senhor falou pouco na sua conclusão, ele devolveu a palavra. Mas não foi só por isso, foi em função até do que o Lucas falou, o próprio Luiz e o Guilherme, mas quando o Lucas falou, eu disse assim, eu vou precisar falar mais um pouco. Porque a conclusão é de que temos que refletir. E onde entram as orientações para quem está nos ouvindo? É buscar leituras com credibilidade, pessoas com credibilidade, e fazer uma reinvenção própria. A pessoa se reinventar no mundo com o outro. E aí não tem como esquecer, né, do Sócrates com o seu processo maiêutico, e onde ele fala que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Muito bem, então encerramos o 7º episódio do Sezuka Talks. Agradecemos a presença dos professores e nos aguardem então para o programa de número 8. Muito obrigado e até mais.